É isso aí. Estamos começando um teste para o primeiro podcast do Telecast Brasil. Contava essa primeira edição com algumas participações. Participações de Rodrigo, do Fúria, e Alan, de A, diretor técnico do Pro Wrestling Floripa e administrador do Wrestling Informativo.